ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra. Um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Um dos tormentos que assola quem entra a bordo para fazer uma viagem transatlântica é o enjoo. Os espanhóis chamam-lhe mareo e quando estão enjoados no mar dizem que estão mareados. Estou ligado ao mar há mais de meio século e tenho para cima de 32 mil horas de navegação, mas se contar com as travessias no Rio Tejo entre o Caixo de Dré, o Torrio de Passo, Cacilhas e Barreiro, podem somar-se mais umas quantas. Que me lembre, só verdadeiramente enjoei duas ou três vezes. A primeira vez que saí a Barra de Lisboa, tinha 20 anos, fiz o meu batismo de mar e não enjoei. Só 2 anos mais tarde é que viria a acontecer. Conto mais tarde. Em 5 de agosto de 1965, saí a Barra de Lisboa pela primeira vez num grande navio de passageiros, o Infante Dom Henrique, que foi o nosso maior navio da classe de todos os tempos. Como atrás disse, não enjoei nessa viagem nem tão pouco nas duas viagens seguintes, com saída de Lisboa até Angola, África do Sul e Moçambique e volta. Mas um dia teria de acontecer. Sonhos jovens de amor. Não sei viver sem sonho, sem sol, sem teu ardor. Só eu senhora dos meus sonhos, sempre só sonho, sonho, e o meu sonho és tu. Estávamos em novembro de 1965, fazia agora a quarta viagem até às duas costas de África, Angola e Moçambique. Naquela madrugada, navegávamos ao lar das Canárias e o mar estava travesso, o que fazia o navio balançar qual casca de nós. Pensei então, antes de entrar ao serviço, ingerir qualquer alimento, pois assim defender-me-ia contra o enjoo. Entrei na messe dos oficiais e sabia que num dos armários havia sempre uma caixa de bolachas sortidas. Abri a porta do armário e eis que um balanço mais forte fez saltar da prateleira algo que me atingiu entre a cabeça e o peito, fazendo-me cair redondo no chão. Era nem mais nem menos que um queijo gruyère, daqueles suíços muito cheirosos e com buraquinhos. Ora, como eu sou alérgico ao queijo, logo ali deitei cargo ao mar, isto é, enjoei mesmo. Ao saber disto, os meus camaradas, que eu gozara anteriormente por enjoarem, juntaram-se e riram a bom rir. Pois é, o último a rir é o que ri melhor. Summertime, I know it means easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Last summer time, so hush, little baby, don't you Chegados a Luanda, e como estivéssemos parados no porto umas boas 24 horas, juntamente com mais dois camaradas de bordo, fomos apanhar um pouco de sol até à paradisíaca Ilha do Mussulo, ali a dois passos da capital. Cerca de mí es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, estremezco. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, estremezco. Cerca de mí es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, estremezco. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Estremezco cuando caliente el sol, cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Mais uns dias de viagem. O infantão Henrique atravessou o canal de Moçambique e aportava agora a Lourenço Marques, onde normalmente estava parado 2 ou 3 dias, o que nos dava para ir até à Praia da Polana, apanhar um pouco de sol e dar 2 mergulhos naquelas águas maravilhosamente cálidas. The warming sun. Em cada viagem, quando o navio chegava ao Porto Lourenço Marques, sabíamos pelo menos 2 ou 3 dias estávamos ali parados no cais, o que nos permitia dar uma volta, ir até à marisqueira, comer uns camarões ou lagostins e disputar um jogo de futebol com o Sporting ou Desportivo de Lourenço Marques. Naquela viagem, enfrentámos um misto do Sporting de Lourenço Marques, chegando ao fim empatados a 3 bolas. Excelente para quem andava a bordo e não tinha meios de treinar. Após aquele venia do jogo de futebol, nessa noite, brindámo-nos com um jantar de marisco bem regado de cerveja e à noite fomos até à boate do Hotel Plana dar uns passos de dança. Nesse tempo chamava-se boate ao que hoje chama discoteca. Foi ali no Hotel Plana que nos apresentaram a nós, jovens de 20 e poucos anos, meia dúzia de lindas e requintadas jovens, entre as quais 2 rainhas da Rádio de Moçambique. Uma chamava-se Terezinha. A outra, Natércia Barreto, uma pequenina e simpática moça de lindos cabelos dourados. Deixo-vos aqui o seu maior êxito discográfico que ainda hoje, passados 53 anos, se ouve nas nossas rádios. Thank you. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.